nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua verdade, que as nações não digam em vão: onde está o Seu Deus? A nossa canção louvaremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Ele é nosso auxílio e escudo, abençoado é o Seu povo. Louvaremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Glória ao Teu nome, ó Pai, a Ti, Senhor, nossa adoração. Os ídolos não falam, não vêm, mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Eu confio, ó Israel, no Senhor, meu auxílio, meu bem. Louvaremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Ele é nosso auxílio e escudo, abençoado é o Seu povo. Louvaremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Glória ao Teu nome, ó Pai, a Ti, Senhor, nossa adoração. O Senhor se lembrou, que fez os céus e a terra. Louvaremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Ele é nosso auxílio e escudo, abençoado é o Seu povo. Louvaremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Glória ao Teu nome, ó Pai, a Ti, Senhor, nossa adoração.